Amém, queridos. Já oramos, então. Hoje é dia 2 de agosto de 2015. Nós estamos aqui na Escola Bíblica estudando Filosofia Ministerial, o módulo 2. Nós terminamos o módulo 1 semana passada, antepassada, e vamos ao módulo 2. Ok? Então você pode aí, você que está vendo pelo site, você vai aí, downloads, tem as apostilas, e você pode fazer o download da sua apostila, imprimir na sua casa. Pode distribuir, doar, sem direitos autorais. Amém, queridos? Bem, nós já sabemos, afinal de contas, que a maioria já é batizada, mas nunca é demais nós estarmos reciclando, rememorando e aprendendo sobre doutrinas que são básicas, mas a Bíblia diz que nós temos que saber dar resposta à nossa fé. Amém? Então, para saber da resposta da fé, a gente precisa estudar a Bíblia. Então nós vamos aqui agora, na primeira página 4 do módulo 2, vamos falar sobre o batismo cristão. Amém? Quem que já é batizado? Ótimo, maravilha. Vamos lá então. O batismo é um sacramento no Novo Testamento, instituído por Jesus Cristo, não só para admitir na igreja a pessoa batizada, mas também para servir-lhe de sinal e selo do pacto da graça, de sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Então vamos aqui ponto por ponto, né, para não embolar, o meio de campo foi assunto para uns dois livros aqui, né? Então assim, quando a gente diz o batismo é um sacramento do Novo Testamento, instituído por Jesus Cristo, não só para admitir na igreja a pessoa batizada, mas também para servir de sinal e selo. Então, o batismo é um sacramento. Nós entendemos o seguinte, nós, protestantes, evangélicos, católicos, gosta mais de protestantes, né? Os protestantes. Né? Quando a gente entende que a Igreja Católica Romana, né? A Igreja Católica Apostólica Romana, assim como outras igrejas católicas, que a gente acha que só existe uma, né? Mas existe a Igreja Cóptica, que é a Igreja no Egito. Existe a Igreja Ortodoxa, que é a Igreja Grega. Né? E que são igreja, e são da mesma raiz. Então, quando um católico diz para um protestante, você é na igreja, eu sou da igreja original, você pode, com carinho, perguntar, e os ortodoxos? Porque o próprio Papa Francisco reconhece a igreja ortodoxa como igreja cristã. E aí? Entendeu? Então, não existe isso ser igreja original. Igreja original é a igreja que cumpre o que a Bíblia ensina. É a igreja baseada na doutrina dos apóstolos. Ela pode começar hoje um grupo aqui. Se cumpre a doutrina apostólica da Bíblia, então é uma igreja original. Amém? Não é original porque vem de uma igreja católica, tá bom? Então vamos entender o seguinte. Um sacramento é batismo, o outro é a ceia. Nós só temos dois sacramentos bíblicos, só dois sacramentos. A Igreja Católica tem 7 sacramentos. Né? Tem o batismo, tem a crisma, tem a primeira comunhão, tem o casamento, tem a extrema unção, e aí vai, ok? Então nós entendemos que só são 2 sacramentos. De que para cá está lá? Dois sacramentos. O que é esse sacramento? Sacramento é um ritual, pais amados, é um ritual, ok? Que é fundamental. Tanto o batismo como a ceia são rituais, são sacramentos que só podem ser vividos em comunidade. Não dá para você batizar alguém pelo computador, nem tomar ceia pela internet, até porque celebra a comunhão. Então, olha que interessante, os dois sacramentos bíblicos instituídos por Jesus, instituídos pelos apóstolos, são batismo e ceia, ok? Por que é que só são dois? Por quê? Nós entendemos que as doutrinas bíblicas, elas partem da Bíblia. Diferente, a gente não está aqui para bater na Igreja Católica, só estou fazendo um paralelo, porque como nossa cultura brasileira é muito forte a questão da Igreja Católica, é bom a gente desmistificar alguns assuntos, ok? Então, na Igreja Protestante, Igreja Evangélica, segundo o que a Bíblia nos ensina, são dois sacramentos. Por que a Igreja Católica tem mais sacramentos? Porque a Igreja Católica entende que o Papa, que para eles é chamado Sumo Pontífice, Bispo dos Bispos, ele teria a autoridade de interpretar, reinterpretar e editar a Bíblia. Então, o que a igreja católica entende é que o Papa tem autoridade sobre tirar ou colocar qualquer texto na Bíblia. Aí você diz, é mesmo, pastor? É mesmo. Porque eles entendem que a Bíblia foi escrita pela igreja, inspirada por Deus. Tanto escrita no Novo Testamento pela igreja, como pela igreja do Velho Testamento, que é o povo de Deus, Israel. Quando a gente teve a Reforma Protestante, a Contra-Reforma, que foi aí que nasceu a Companhia de Jesus, dos jesuítas, não é à toa que o Padre Francisco é jesuíta, eles viam um crescimento da igreja evangélica no mundo, na Ásia, na América do Sul principalmente, então eles providenciaram logo um jesuíta voltar a ser Papa. Por quê? Para poder combater o crescimento da igreja protestante. Então vamos entender o seguinte: quando a Companhia de Jesus foi instituída com os jesuítas e o Tribunal do Santo Ofício e outras posições que a Igreja Católica tomou, uma das mais fortes para marcar quem era protestante e quem era católico, para separar, porque o movimento de reforma era muito forte, e os crentes que saíram da Igreja Católica em 1500 em diante, por ali, eles diziam: nós somos igreja, sim, nós somos. Olha, nós temos a mesma Bíblia, nós só queremos voltar para a Bíblia. E esse argumento era muito forte e arrebanhou muitas pessoas para a fé evangélica, protestante. Então, o que a Igreja Católica fez? A gente precisa, então, mudar a Bíblia. Essa Bíblia que Lutero traduziu em linguagem comum, linguagem vulgar, que não é em latim, ela tem que ser mudada. A gente precisa mudar ela, porque senão vai ser a mesma Bíblia. Então, eles pegaram 7 livros históricos, e Macabeus, Judite, 1 e 2 Macabeus, Judite e outros livros, e acrescentaram, acréscimos de Daniel, ao texto sagrado, eclesiástico, e assim vai. Por que eles fizeram isso? Que textos eram esses? Isso é importante você saber, e até dar uma olhada na aula depois, porque você não pode chegar para o católico só chamando ele de idólatra. Não faça isso. Não é um caminho saudável. Até porque tem muito evangélico que é idólatra, partista gospel. Você tem que falar da Bíblia, da doutrina de Jesus. Amém, gente? Amém? Então, existiam dois textos considerados base para a Bíblia. Presta atenção. O texto palestino e o texto alexandrino. O texto palestino era a Bíblia de Jesus. Essa mesma Bíblia, Velho Testamento, que está na sua mão aí, era a Bíblia de Jesus. Essa versão aí, sempre a igreja teve essa versão. Inclusive, quando São Jerônimo traduziu para a Vulgata, que ele pegou toda a Bíblia e traduziu para a Vulgata lá, ele foi lá em Israel e passou anos fazendo isso, os livros que hoje a Igreja Católica tem por Bíblia e a gente não tem por Bíblia, ele, na introdução de cada livro na Vulgata antiga, dizia: esses livros não são canônicos. Se você perguntar para qualquer padre: padre, o que é um livro deuterocanônico? O padre vai dizer: são os livros colocados depois. Cristo do latim. Deuterocanônico significa colocados depois no cânon. Depois de quê? Depois da Reforma Protestante. Então, você pode fazer essa pergunta para um padre, carinhosamente. Ele vai falar: você está conversando muito com o protestante, se ele achar que você é católico. Então, os livros deuterocanônicos são os livros acrescentados à Bíblia católica. Ok, irmão? Está tudo claro aqui? Pronto. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para dizer o seguinte: eles acreditam que o Papa, o sumo pontífice, tem autoridade para editar a Bíblia. Sendo assim, ele pode acrescentar e tirar livros, reinterpretar questões, e ele pode, inclusive, acrescentar os sacramentos. Quando que a igreja original só tinha dois, durante séculos só teve dois: batismo e ceia. Quais os dois rituais obrigatórios da fé cristã? Batismo e ceia. Só isso. Batismo e ceia. Amém? Só isso. São dois sacramentos. Tá? Então vamos entender o batismo um pouquinho hoje aqui, tá bom? Até aí está tudo bem? Beleza? Vamos lá. Qualquer coisa aí vocês... Diga. O que define um sacramento? Porque, segundo a fé católica, o casamento é um sacramento. Nós nos casamos, mas não é um sacramento. O que define um sacramento? Pronto. O sacramento é um ritual obrigatório e natural. Por exemplo, você crescer quando nasce, é natural que aconteça isso. E é esperado que aconteça isso. E tem que acontecer isso, não tem algum problema de saúde em você, ok? O sacramento é um ritual que é para todo cristão. Todo cristão batiza e todo cristão ceia. O batismo, como vamos estudar hoje, é a introdução ao corpo visível. A ceia é a manutenção da memória de que Jesus morreu para lavar nossos pecados e ressuscitou, e nós recebemos essa vida dele e compartilhamos em comunidade, resumidamente. Ok? Por exemplo, você podia não ter casado com Zaira. Seria um sacrilégio? Não. Emocionalmente, talvez. Mas espiritualmente, não. Você podia ser celibatário. Você podia não casar. Inclusive, se a Bíblia aconselha alguma coisa, não é casar. É não casar. A Bíblia diz, só case se você não aguenta. Se você não aguenta, tipo, por exemplo... tipo, pode ser celibatário. Então, você... Por exemplo, tem uma vocação para celibatário. Já tem quantos anos, tipo? 39, não casou ainda. Ok? 38. Então... Já outros como eu casei, eu tinha quantos anos? Eu sei que tenho 9 anos de casado, tenho 34 anos, então casei com 25. Foi até antes, foi uma questão de matemática aí, né? 24 anos eu casei. E... Pode, filha. Não, sobre o nascimento. Ah, sobre o seu nascimento? Aí foi depois. Ontem não foi, filha. Então repara. A Sofia está querendo batizar, falei, está perto, né? Logo, logo ela vai poder ser batizada, quando tiver a consciência necessária para isso. Porque não pode batizar fora da consciência. É outra diferença nossa para a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela batiza crianças para não ser pagã. Só que para não ser pagão. Só que o que a Bíblia diz, que Paulo fala em Coríntios, é que um dos cônjuges cristão santifica o filho. A Bíblia nunca disse para batizar criança. Nunca. Criança, eu digo bebê. Ok? Deixa eu explicar. Por quê? Porque a Bíblia diz, você crê e for batizado. Aquele crê e for batizado não está falando do batismo na água. Está falando do batismo que é entrar no corpo invisível de Jesus. Mas também está falando do batismo na água. Está falando do batismo com uma experiência total. Ok? E sempre é colocado crer antes, só que a criança, o bebê, não crê ainda, ok? Então ela precisa saber o que está fazendo, até porque se você faz uma coisa sem saber o que está fazendo, você peca, é o que Paulo fala. Então eu não posso botar sua filha para batizar ainda. Aí a igreja diz assim, católica, é para não ser a criança, não ser pagã. Peraí, pagão? E filho de cristão é pagão? Como que filho de cristão é pagão? Seu próprio apóstolo Paulo, ou São Paulo, disse que um cônjuge santo santifica o bebê que nasce. Então, o que santifica o bebê não é batizar na igreja, mas é ter um dos pais cristão. Amém? Então, voltando ao batismo. O batismo, então, é um sacramento porque é algo que deve ser feito. Casar não é algo obrigatório, por isso, não é um sacramento. Amém? Então, as duas coisas básicas para o crente fazer, ok? Para que seja cristão, coisas típicas do salvo. Eu não estou falando de... direções que Deus dá sobre o ministério, tipo, evangelizar, discipular, isso é uma ordem também, mas não é um sacramento. Por quê? Porque, embora seja uma ordem, é algo que se não acontecer, mostra a imaturidade do cristão, e não que ele não é cristão, ok? Amém, gente? Então, vamos entender sacramento como as duas doutrinas e práticas e rituais obrigatórios para cada cristão. Amém, assim? Está claro, então? Sacramento, por que é sacramento? Porque é obrigatório, todo cristão. Inclusive, irmãos, olha só, quando a gente evangeliza alguém, ganha a pessoa, a gente vai introduzindo a importância do batismo para ela. A importância dela confessar fisicamente, espiritualmente, que ela morreu para o mundo e nasceu para o Senhor. Amém, queridos? Existem igrejas que batizam crianças protestantes evangélicas, né? Como a igreja presbiteriana. Agora, é interessante porque, embora o ritual seja parecido, a teologia é completamente diferente. Ele não acha que o menino, não sendo batizado, é pagão. Não. Eles batizam pela fé dos pais. Eu respeito, mas nunca concordei. Graças a Deus que eu sei que... Eu tinha um colega de seminário que ele disse, você não vai ser pastor porque eu não vou deixar. Aí eu disse, o que você vai deixar? Como assim? Porque eu vou estar no seu exame e eu faço parte do conselho Eu sempre faço parte do conselho dos presbíteros, e quando chegar lá vou perguntar se você vai batizar criança, seu ministério, você vai dizer que não, você não vai ser ordenado. Eu falei, meu filho, isso aí você pode ficar tranquilo que Deus não vai impedir meu ministério por causa disso. E glória a Deus que eu saí da igreja presbiteriana antes de ser ordenado, Deus me livrou dessa. Porque se ele estivesse lá, ele ia perguntar e eu ia responder. Ia ficar difícil para mim ser ordenado pastor presbiteriano, uma vez que eu não ia batizar criança. Embora eu ame e respeite, eu acho que é uma igreja séria, das mais sérias que existe, igreja presbiteriana do Brasil. Ok? Vamos lá? Então, o batismo é um sacramento do Novo Testamento, instituído por Jesus Cristo, não só para admitir na igreja a pessoa batizada, mas também para servir de sinal e selo desse pacto de graça. Ele entra na igreja visível, porque ele já faz parte da igreja visível quando converte. E isso é um selo, é espiritual, não é só um símbolo. Não podemos ver o batismo só como um símbolo, amém, irmãos? Assim como a ceia não é só um símbolo, tá bom? E sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados, da regeneração. O que é regeneração? Regeneração não é reciclagem. Regeneração não é reciclagem. Regeneração é nascer uma outra vez, não do mesmo modo como Nicodemos achou que era nascido da barriga da mãe de novo. Nós somos nascidos de carne da mãe, ok? Então, quando você pega o texto de João 3, você vai ver que ele explica a Nicodemos que nascido de carne é carne. Tem aquela questão da água que é referência à placenta. Você pode ler depois João 3, a conversa de Jesus com Nicodemos, para você entender, ok? Mas, então é nascer de novo do mesmo jeito? Não. É outro nascimento. É o nascimento do Espírito. O Espírito nosso, quando a gente, antes da gente receber a Jesus como Senhor e Salvador, nosso Espírito está morto. Nosso espírito está mortificado, nós somos guiados pela nossa alma, somos almáticos, somos sentimentais, somos guiados pela carne, pelo corpo físico, pela carne e pelas emoções. Porque a gente herda a morte de Adão. Aí você fala, não, não sei não. Eu era um bom pai, eu era um bom filho, eu era um bom Espírito Santo, brincadeira. Só falta pra você dizer isso, né? Eu era um bom pai, eu era um bom marido. E por que isso? Não, só mudou algumas coisas. Não, só não mudou algumas coisas, não. Você é bom pai, bom marido, e todo esse pacote de bom pai, bom marido, todo ele é para o inferno. Porque você não vai para o inferno pelo pecado que você comete. Você não é pecador porque peca. Não. É o contrário. Você peca porque é pecador. Você já nasce maldito. Você já nasce pagão. Você já nasce... Vou recapitular aqui. Quando eu digo pagão... Não que eu concorde com a doutrina católica que uma criança deixa de ser pagão quando batiza. Você deixa de ser pagão quando converte. E também não concordo de ser pagão quando nasce, no sentido de ser de não ser santificado, porque a Bíblia diz que o que a gente pode fazer por uma criança é ela ser filha de pais cristãos. Porque o máximo que a gente pode fazer para santificá-la é gerá-la sendo nós santos, porque por ela mesma ainda ela não tem condição de santificar-se, uma criança ainda sem consciência de quem é, ok? Então vamos ver, diga. No caso, eu tenho três guri, né? E daí um só que tem 13, o outro 17 e o outro 19. E um só apenas que esse de 17 que é, na verdade, os três foram apresentados, né? Uhum. Eu e minha esposa, a gente já vem a ser evangélica há mais anos aí, né? Uhum. Então a gente apresentou, só que nessa consciência de saber o que é um batismo, então a gente somente apresentou aí. E somente um que de 17 anos que resolveu agora no início do ano dizer, eu vou ser batizado, né? Porque entendeu, né? Então, e os outros dois, a minha preocupação, que... E aí? Pronto, muito importante a sua pergunta. O batismo, ele não salva, ele é para o salvo. Ok? Então, pessoal, é o seguinte. Não somos salvos por rituais. Nenhum ritual salva. Esse é o menino de 17. Se for genuína a experiência dele de querer ser batizado, esse batismo, ele vale. Bom para ele espiritualmente, ele vai crescer muito mais agora. Faz parte da igreja visível, porque da invisível já fazia desde que converteu. Então, quando o menino diz assim, ah, não quero batizar ainda não, não estou pronto, e é cristão, você deve doutrinar ele melhor. Por quê? Tem igrejas que só batizam o cara quando o cara está pronto para ser pastor. Não é assim, a fórmula não é essa. A pessoa, ela é batizada quando ela recebeu Jesus e ela tem a consciência de que quer crescer em Deus, de que ela abre mão de qualquer coisa que for preciso para o bom nome do Evangelho. E quando ela diz, mas eu não tenho ainda força para lutar contra algumas coisas, eu ainda peco, então vai batizar, meu filho, porque o batismo vai lhe ajudar. Entendeu? O batismo não é para o perfeito, o batismo é para aperfeiçoamento. É um erro absurdo a gente achar que o batismo é para o perfeito. Embora, se a pessoa não mostra compromisso com a fé, nenhum compromisso, então não pode ser batizada, porque é uma mentira. Ele faz isso indignamente. Então, por inferência, eu acredito que assim como Paulo disse que quem come e bebe do corpo de forma indigna, compra-se maldição, deve sim ter alguma condição espiritual ruim para quem se batiza sem ser genuinamente. Entenderam, irmãos? Então a ideia é a seguinte: filho, você crê em Jesus? Creio. Você quer que o Senhor Jesus seja Salvador? Creio. Filho, você não está batizado ainda por quê? Ah, pai, porque eu ainda estou com dificuldade em tal área, eu ainda não sou assim como eu queria ser. Filho, é o seguinte. Se você, Jesus, é seu Salvador, se você já entendeu que não tem outro caminho, é Jesus mesmo, acabou, mas você não está conseguindo, mas é sincera a sua conversão, é paiinho não, né, que é do sul, né? É, meu pai, então, vamos batizar, filho, vamos batizar, e aí você vai acompanhando ele, ligando para eles, porque se a gente facultar o batismo, ok? Aqueles que já estão lá numa dimensão alta, a gente vai batizar pouquíssimas pessoas. E a questão não é a gente batizar qualquer um para ter número de batismo, não. Não me entendam mal. O que a gente está dizendo é que os sujeitos estavam lá em Jerusalém, né? E aí eles receberam a palavra, já conheciam um pouco do Evangelho pela lei, porque a lei fala desse Evangelho que viria. Pedro discursa e mostra que sinal extraordinário foi aquele, o Pentecostes. Ou seja, converteram, entenderam o básico do Evangelho e foram batizados, 3 mil pessoas. Quando a gente protela demais o batismo, a gente perde a oportunidade maravilhosa de aproveitar o calor que aquelas pessoas estão tendo na conversão, a disposição de aprender. Vocês estão me entendendo que para a gente fazer de forma mais bíblica, a gente tem que ser menos burocrático? Amém ou não? Ok? Então, a ideia é a seguinte, guri, converteu? É Jesus o Salvador? Você sabe disso? Você quer crescer em Deus? Então vamos batizar. Ok, irmãos? Amém? Tem situações que a gente não batiza quando? Quando a pessoa está em um momento da vida que ela não quer tratar. Ok? Não quer tratar. Está vivendo algum cambalacho, ou está vivendo alguma relação ilícita sexualmente, ou está vivendo alguma coisa que é vergonha para o Evangelho, e fala, não, acho que não precisa mudar isso não, eu acho que dá para conciliar. Aí a igreja tem que negar o batismo. Por quê? Porque a gente não pode abençoar o que Deus não abençoa. Como é que o cara homossexual quer casar com o namorado dele comigo? Ô pastor, dê uma bênção. Olha o argumento, tem uma bênção, pastor. Não pode dar uma bênção. Ou então o cara tem um amante e ele quer oficializar com uma das duas. Aí diz, ô pastor, dá uma bênção. Quem sabe não deu certo aí. Mas vem cá, você vai ficar com as duas? Não, isso aí, sabe com o meu coração, né? Aí um dia eu consigo. Não, porque a igreja não pode abençoar o que Deus não abençoa. Diga, filho. Então, eu já posso me batizar? Se você já pode se batizar, você já está bem perto. Você tem já 8 anos. Acho que daqui para 9 anos a gente já providencia isso. Se você continuar crescendo assim, você vai ser batizado logo, logo. Esperta, né? Então, amados, vamos adiante, ok? Mas também para servir de sinal e selo do pacto da graça, sua união com Cristo, da regeneração. Regeneração é o quê? Nascer de novo, nascer do Espírito, teu Espírito vivificado. Você nasceu da carne. Quando você converte, você nasce do Espírito. Essa é regeneração. Gerar-se outra vez. O cara que só não é convertido ainda, o que é conversão? É Jesus ser o Senhor da sua vida e Salvador da sua vida. Não é ainda o sendo da sua vida, você está morto espiritualmente. A Bíblia diz morto em delitos e pecados. Por melhor que a pessoa seja, o que a Bíblia diz é que ela ainda está morta. A vida vem quando o Espírito Santo entra na pessoa e ela nasce de Deus. De Deus, amém, irmãos? Uma experiência muito parecida, digamos assim, com mil aspas, com o que Jesus aconteceu com Jesus. Jesus nasceu de Deus. Adão nasceu de Deus. Roberto nasceu de Deus quando converteu. Aleluia, glória a Deus. Pega a genealogia de Adão. Adão, gerado, é filho de Deus. Jesus, filho de Deus. E tudo isso para todo aquele que recebe a salvação em Jesus. Porque ele era unigênito, virou primogênito. Para todo aquele que nele crê. Amém, irmãos? Amém, amém? Então, eu, assim como Adão, assim como Jesus hoje, sou nascido de Deus. Eu sou um espírito. Tenho uma alma e moro num corpo. Aleluia. Amém, gente? Não, amém ou não? Amém ou não? Não. Vamos lá. Então. Opa. Quase uma pergunta difícil, né? Não. Só para ficar um pouco mais claro, assim, no caso, os meninos, eles já vão à igreja, os três, só que dois não são batizados, né? Nesse caso específico, eles já existe uma condição espiritual de salvação para eles, ou só vai selar a salvação quando houver o batismo? Ah, boa pergunta. É retórico porque ele sabe a resposta, mas eu vou responder assim mesmo. Repara. No momento que eles, isso é místico, sobrenatural, a experiência deles com o Espírito Santo de Deus, no momento que eles se rendem a Jesus, que o Espírito Santo entra neles e depois que entra não sai, é que nem uma flecha, entra e prende, não sai. Entra, mata o cara e não sai, quebra e enterra ele com ela, assim que o Espírito Santo é em nós, amém, irmãos? O Espírito Santo entra em nós, não sai mais. Na velha aliança que o Espírito entrava e saía. Então, quando houver a conversão genuína deles, eles são salvos. Na velha aliança, no Velho Testamento, o Espírito Santo não morava nas pessoas, filha. Ele só visitava, dava alguns dons, depois saía. O Espírito Santo. Hoje ele mora na gente para sempre. Então, isso era no Velho Testamento. Porque antes de Jesus morrer, a gente, é ótima essa pergunta, muito importante, talvez alguns aqui não saibam isso. Antes de Jesus morrer na cruz, o Espírito Santo, ele não morava na pessoa, porque não tinha, nós ainda éramos devedores de Deus. Nós ainda éramos, num certo sentido, propriedades na mão do diabo. Uma vez que Jesus morre e paga a dívida ao Pai, ele vai ao inferno e toma a chave da morte da mão do diabo e do inferno e dá à igreja. Resumidamente, antes de Jesus morrer, o Espírito Santo não era um selo sobre as pessoas, ele visitava as pessoas. Depois da morte de Jesus, Jesus disse: eu vou deixar com vocês um outro consolador. A partir da morte de Jesus, o Espírito Santo e da ressurreição dele, o Espírito Santo passou a vir e morar em cada pessoa convertida. Amém, gente? Então vamos entender o seguinte: na hora que os seus meninos converteram de verdade, isso não é porque está na igreja que é convertido, na hora que eles convertem de verdade, ali a salvação chega e não sai nunca mais. Amém? Então, está respondido agora? Obrigado. Amém, amados? Vamos só terminar essa partezinha aqui para a gente terminar a parte filosofia ministerial. Vamos lá? Então, de sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados, o batismo é símbolo de que você nasceu de novo, agora não só da água, mas também do Espírito, não só nasceu da barriga de sua mãe, mas você nasceu também de Deus, você é filho de Deus, igual Adão foi, você é filho de Deus agora também, amém? Nascido de Deus, gerado de Deus, por isso que é filho de Deus, é por isso que não é todo mundo que é filho de Deus. Filho de Deus é só o que é gerado por Deus. A maioria das pessoas no mundo, todas as pessoas nascem geradas por seus pais. A maioria. Não, todas. Não. É, porque tem que nascer no laboratório. Que é feito no laboratório. Mas ainda assim nasce da barriga da mãe. Não. Quem é, filho? Entendeu? Então, assim. Ótimo, bom que você entendeu agora. Todos nós nascemos gerados por nossos pais. Quando acontece a conversão, é que nós somos gerados por Deus. Amém? A pastor e as crianças, bebês? A resposta é fácil. Facílima. As crianças que são eleitas, as crianças que já são escolhidas por Deus, predestinadas, elas vão ser salvas. Não deu tempo para manifestar o que Deus vai fazer com elas? Amém ou não? Então, a resposta é simples assim. Na remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. O batismo é mais que um símbolo. Por exemplo, uma medalha de ouro. Eu vou te responder só um minuto. Uma medalha de ouro, ela é só um símbolo? Não. Ela é um símbolo, mas ela também tem valor. Amém, irmãos? Assim é o batismo. Ele é um símbolo de uma vitória, mas ele também tem valor. A ceia é um símbolo somente? Não, é um símbolo e também tem valor. Amém? Diferente da sua nota de 100 reais que está aí no bolso. Amém, irmãos? Ela não tem valor quase nenhum. Ela é mais um símbolo. O valor está representado em outro lugar, ok? Mas o batismo e a ceia, não. É um símbolo, sim. Mas não é só um símbolo, porque também tem valor em si. Oi. Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer não será. Mas quem não crer será condenado. Em Marcos 16, 16 diz assim, ó. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer e não for batizado? Não. Diz quem não crê. O que é que se entende disso? Olha só, importante isso aqui, muito importante. Marcos 16, 16. Veja bem. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crê já está condenado. O que é que condena? É o batismo ou crer? Não crer. Pronto. Duas vertentes muito fortes e importantes da fé protestante evangélica creem diferentes. Uma crê que esse texto está falando de batismo sobrenatural, batismo invisível, batismo de conversão, entrar no corpo de Cristo invisível, que se dá na hora da conversão, ok? Outro ramo crê que esse batismo é nas águas, tá bom? Um ou outro, os dois, na sua maioria esmagadora, crê, como eu, que o que salva aí não é o batismo nas águas, mas é o crer. Essa parte que crê que quem crê e for batizado, está considerando esse batizado aí, não nas águas, mas o batismo sobrenatural, que é ser introduzido ao corpo de Cristo. Ok? Quem crê dessa forma, entende que não tem como crer sem ser batizado. Uma vez que crer, faz ele ser introduzido na igreja invisível. Por isso que o ladrão da cruz foi salvo. Por quê? Porque ele creu. Aí alguém já disse assim, ah não, eu acho que o ladrão da cruz era um desviado, tinha sido batizado, voltou e foi salvo. Aí é forçar muito o texto. Ok? Até porque, alguém que é convertido de fato, ele tem frutos de convertido. Ele não é um assassino. Se ele é um assassino, é provável que ele nunca foi convertido. Ok? Então, o batismo que salva não é o batismo na água, É o batismo ser introduzido na igreja invisível de Cristo. Ok? Por isso que esse texto aí não diz assim, quem crê e for batizado, Marcos 16, 16, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê e não for batizado, já está condenado. Não, só diz quem não crê. Porque também tem muita gente que é batizado sem ter crido e é condenado. Entendeu, irmãos? Então, batismo não salva ninguém. O que salva é crer e seguir. Por isso que os irmãos que creem que aí está falando de batismo na água, viu, Kel? Eles argumentam seguir, e o argumento é interessante, embora eu não concorde com isso, porque se eu concordasse, eu não teria uma resposta para o ladrão da cruz, que não foi batizado e foi salvo. Ok, irmãos? Ok? Outra coisa, por exemplo, Cornélio nunca foi batizado, com certeza, porque ele não era cristão, ele nem era judeu. Como é que ele tinha sido batizado, Cornélio? E Pedro disse, a salvação chegou aqui. Cornélio é Atos 10, se não me engano. E Cornélio? Cornélio recebeu do Espírito Santo, foi batizado, e foi além de batizado pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Tem uma aula que você pode ver isso também, uma aula anterior que a gente explica, foi até um teatrinho, não foi? Roberto, antes de Roberto ser batizado. Então, presta atenção aqui. Aqui, gente, rapidinho. Olha, Cornélio, que não, nem judeu era, foi batizado no corpo de Cristo pelo Espírito Santo, foi batizado por Jesus com a plenitude do Espírito Santo, porque falou em línguas ali, que é um dos dons. Não são todos que têm a plenitude do Espírito Santo que falam em línguas, mas alguns têm. E aí Pedro diz, como eu vou negar o batismo na água para esse que já deu evidência da salvação? Ou seja, o que o texto está dizendo ali é que se Cornélio morresse naquele momento, ele ia para onde? Para o céu ou para o inferno? Para o céu, amém, gente? Então, se você ler Atos 10, você vai ver claramente que a salvação, ela não é mediante o batismo na água. Amém? Então, vou ficar por aqui. Semana que vem, a gente continua o módulo 2. Amém? Vamos para o Caleb. O Paulinho não vai embora agora não, né? Não, eu acho que ele vai. Ah, tá bom.